Coisal, PAN 4778, chamo Centro Recife em número 26, decimal 85. Recife 2085, PAN 4778, PAN. Controle 3367. PAN 3367, contato radar na decolagem, saída São Voando, nível 360. São Voando 360, PAN 4767. Sobre o Siquilo, informe intenções de pouso. Pistão no 0 ou no 7? É no 0, confirme. Gol 1620, decolagem autorizada, pista no 0, vento 170 graus, 089. Decolagem, gol 0, bom dia. Antes da informação, o campo encontra-se operando o instrumento, o delta da pai uniforme. Confirma a intenção do capitão do delta da pai uniforme. Este mesmo para o estudo próximo do local, reporta na forma para pouso. Meológica Mike Young, que veio na coroa do farol de Papuã, e 500 pés, hoje existe mais aeronave. Chega para 500 pés, hoje existe mais aeronave, então reporta visão com campo. Balas 39, chame controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, graças, bom nome, 37. Salvador, boa tarde, voo no 620. Voo no 620, contato radar na decolagem, saída PUCA, nível de voo 370. PUCA 370, voo no 620. Local 229, squad classification, finish plus level 050, and release 32 from 0 knots, local 229. Chamada 210, oceano, identificação, chegada a Bomba de Ona, reduzir velocidade para 250 nós, nível 060. Local 229, fly direct to Bloom intersection. Central 090, boa, sendo identificação, chegada com a Jona, reduza para 2509, número de voo 070. Você tem condição de incrementar a velocidade? Confirma. Falei, vem pronto, direita coração para a sequência lenta, com a esquerda para o 020. Tem como limite radial 290 Salvador. Acho que você tem que separar três no país de ajuste no 17. America, check your line and confirm your speech. 259, America, 259. Roger. Motiva. 367, compreende? Prossiga. Chame 136, tem 128, decimal 35. Sim, recife 2835, 367. Compreende 090, quanto é o para 2309? Ainda não, certo. Até o com nível, confirme? Sim, sim. Ok, se a hora mais com categoria ECO, será necessário um espaçamento de 1 a 5 mil, então é presente quando você está nas reduções nas aeronaves. Fechado 4206, Daniel. 4206, boa tarde. Boa tarde. Ei, Salvador, uma boa tarde do 4206, boa tarde, ajuste no 07, mantém a aproximação, reporte visual com o campo. Uma pesquisadora em 118, do sinal 95, o Mike Oscar Yankee. Oscar Mike Yankee, ajuste no 08, reporte através do farol. No 08, reporte através do farol. Atenções, repouso na cabeceira 35. Sente Mike Yankee, reporte ideal para a cabeceira 35, informa o traço do Embraer da Azul, sinal para pouso pista no 0, não interfira. Positivo, vai informar então, ideal para 35, agora já no Embraer. Autorizado, pista no 0, 101, 60 graus, 049. Informa o tráfego do helicóptero, mantendo aproximadamente 500 pés através do farol à direita. Pés autorizados, pouso, visual com retificação, 430. Roger, o Delta Station, o Delta Chichman, o Delta Chichman. Alô, 210, reduza velocidade para 2309. 190, reduza para 2309. Agora, estado já parte ideal para a cabeceira 35. Vai reforçar ideal. Curva para a 360, tem como limite a radial 295 do Vai Salvador, chanelha 210. Na 210, alteração para sequenciamento, curva esquerda para o norte, para a 360, tem como limite a radial 295 do Vai Salvador. Pista 35, vento 180, 0 grau, 04 imagem. Filipe 11, Autorizado descer para o estúdio próximo do local, para Romeu Lima, Mike Papá, mantenha-se em regras usuais. Ajuste 908 em Salvador. Tango Oscar do Chiquinho, já encontra-se a 35 milhas oeste do Salvador, retoma na navegação Voo Duna, Oscar do Chiquinho. Direita a Voo Duna, vai descer para 3.000, óbvio. Uniforme controle. Teto de 1.010, visibilidade 4.000, porém no final da 1.7 os pontos estão bem degradados, confirme tensões. Negócio redondo, agora de visual no setor, esquece o uniforme, agora espera a aproximação. Esquece uniforme e no momento de usar nas minúas. Mantenha-se com via de corredores, 1.500 pés e esquece uniforme. Ponto 3190, operação para sequenciamento, curva à esquerda, proa 360, com como limite radial 295. Esquerda proa norte, limite 295, Salvador, tá? Esquece conforme, consegue manter o número 10, confirme. Gente, manter o número 10 e esquece conforme. Papa Romeo Oscar Mike Yankee, no solo 50, autorizado taticamento via pista, libera na Oscar 44, estacionar seu mecanismo. Libera na Oscar 44. América Tite Mano, Cruz Fossil, Com Establish. Papa Tango Oeste do Piquinho, interação para sequenciamento, curva à esquerda para o 050. Tem como limite a radial 320 do Rio Salvador. Esquerda, 50 que está na radial 320 do Salvador, bom seguido. Xalama 2-1-0, 35 milhas a Oeste do Salvador, retoma na navegação Zoiduna. Chama 2-1-0, correção. Tem condições de manter a proa 065, confirma. 065, 620. Será que colocou a operação? Seu limite será radial 300 Salvador. São 3-1-0, retoma a navegação, Zoiduna. Zoiduna, São 3-1-0. Comando 9, espera a identificação, chegada bom, segui se mantém no nível de voo 050. Chegada 9-0, condições de manter a presente velocidade até mais próximo do ano para sequenciamento? American 229, I'll maintain your approach, expect landing soon. There's a Boeing 737 line up, runway 10. Xalama 2-0, e de velocidade para 2-0 mais. Thank you. Tango, Oscar Golf Q, curva direita, pro 085. Oscar Informe, Zulissa Águia, reporta visual com campo. Xalama 2-1-0, curva direita, proa 105. Xalama 2-1-0, desça para 4.000 pés e ajuste na 0-1-7. 1-0-1-7, Xalama 2-1-0. Xalama 2-1-0, desce de tráfego 3-0-1-0 milhas. No momento, voando na proa de Duna, cruzando 4.500, passando para 2.000 pés, vamos mais 320. Xalama 2-1-0, desce para 3.000 pés. Uno 69, decolada 56, chame controle de Salvador em 120, décima 8. 08, 1-1-69, boa tarde, bom dia. Obrigado, Raul. São 3-1-9-0, encontra-se visual no setor, confirma. Ainda negativo. Xixi. Informo que o senhor encontra-se ligeiramente à direita da posição Duna. Duna 90, paciente. Copiado, paciente, 390. Na 290 para o localizador curva direita na proa 120. Reduz a velocidade para 1909, deixando na 290. 120, 190. Tá, passando para o Whisky Oscar, Whisky Oscar. Gente, chama a torre 1195, Whisky Oscar Uniforme. Tá, né? Tá passando Whisky Oscar Uniforme, ajuste no 0117. Reporte através da RIMAR para possível 360. Tango Oscar Golf Kilo, curva direita para o 130. Direita 130, Golf Kilo. Tango Oscar Golf Kilo, seu limite será radial 305, Salvador. Radial 305, Salvador, Golf Kilo. A 3190 chama a torre 118 do 95. 895, obrigado. Tá passando o Oscar Golf Kilo, curva direita proa 200. Direita 200, Golf Kilo. Torre Salvador, boa tarde, San 3190, final da novela. San 3190, boa tarde, mantém a aproximação, reporte visual com campo, ajuste no 0 no 7. Para visual, San 3190. Capitão Gosta Golf Kilo, direto de tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, cruzando 3 mil pés de sala para 2 mil, é o Rebastro Vão Luiz. Capitão Luiz, qual é o seu uniforme? Situando 360 pela esquerda, sem interferir com a sinal da 1-0. 360 pela esquerda, esse cara se atire. Visual 1500, San 3190. San 3190, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 200 graus, 049. Autorizado, pouso na 1-0, San 3190. Chama a torre 1198 do sinal 5. 1895, 6210. Torre Salvador 6210, do Xanar. Xanar 6210, mantém a aproximação, ajuste no 0117, forma tráfego número 1, aproximadamente 3 milhas da cabeceira. Gente, agora está livre, 6210. Golf Kilo para o localizador com a esquerda para o 1140. Esquerda 140, Golf Kilo. Pode ser para 2000? Afirma, desça para 2 metais, livre procedimento, chão de estabilidade. Golf Kilo, 2000, chamará estável, Golf Kilo. 2190 no sala 02, que era direita, chame controle solo em 121 decimal 9. Direita 219, obrigado. No 169, chama Recife, 128, decimal 35. Confirme, 1835, Recife. Negativo, 128, decimal 35, secundária, 123, decimal 8, gol no 169. 1235, 238, gol no 169. Ótica, Golfiquinho, chama torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, ótica, Golfiquinho. Sentiu os cochilifões, mantém a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Xarém 6210, pouso autorizado, pistão no 0, vento 200 graus, 04 nós. Vendo pouso pro Xarém 6210. Salvador, Papatango, Oscar, Golfkill. Papatango, Oscar, Golfkill, mantém a aproximação, aguarda a autorização de pouso, ajuste no 0 no 7. Aguarda no 0 no 7, ajuste, Oscar, Golfkill. Tango Whisky, eu acho o uniforme, pouso autorizado, pistão no 7, vento 200 graus, 04 nós. Parabéns, meu pai, autorizado para o procedimento, chama estabilizada. 2000 pés, chamada estabilizada no procedimento. Boa noite, minha nova. Pouso autorizado, pistola 0, vento 200 graus, 04 mais. Uniforme, considere o solo 06, libera direito, estaciona a frequência livre, uma boa tarde. América 12 Kilo no solo 08, libera a direita, controle solo 121 decimal 9, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, gol 1869. Bono 869, boa tarde, reporte visual com campo, ajuste no 0, 107. É, reportará visual 1017, Bono 869. Sente gol no 869, pouso autorizado, pista 10, vento 190 graus, 059. Sente, baixou, por favor, gol no 869. Boa tarde, azul 6973, pode esperar pronto, visual coronado. Repita a mensagem, cara, é o azul 6973, pode esperar pronto, visual coronado. Azul 6973, após a passagem no banco 73, sexta gol, sinal para pouso, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Pouso, banho ali, mantém, no zero, azul 6973. Contém o cilindro de viagem no 1500 pés, ajuste no 07, 4 ações corredores e risco que ele voa. Azul 6973, decolagem autorizada, pista 10, vento 1,70 graus, 069. Desde decolagem Azul 0973. Azul 6973, decolada 114, chame controle de Salvador em 120, Bispão 8.1. 208, obrigado, boa tarde, Venal 73. Controle Salvador, boa tarde, Azul 6973. Azul 6973, contatada na decolagem, subavilhação, versão Venal, transição Mótiva, nível de voo 320. Família, tão bom no Mótiva, até 320, Azul 6973. Azul 6973, Mótiva, Mike Oscar, Tamo Vitral. Mótiva, transição 6973. Quatro autorizados, final de procedimento de recepção, forma estabilizada. Aparato estabilizado, 3894. Um 9189, acionando a identificação dessa via, chegada a bomba de ônibus de voo 050. Direto no Azul 6973. Você libera o BNA 63, o ar Mótiva? Bem, Lúcia, azul 963. Já estava do Lúcia. conforme estabilizado. Estabilizado, 3894. 3894, chame tu em 18 decimal 9. 18, 3894. Final da 1-0. Santos 894, boa tarde, tráfego avistado, ponto autorizado, pistola 0, viação 150 graus, 069, cheque 3. Relativo, baixado, travado, ponto autorizado, 1-0, Santos 3894. Papatão, baixa golpe kill autorizado, cruzamento, reporte na papá, pista livre. Dessa via para 2, confirmando essa para 2.500 pés, ajuste do altímetro na 0.8, tráfego 2.015 milhas, mantendo na 1.500 pés, papo alfa 3.1, sentido rotatório. Tráfego 8.9, descendo para 2.500 pés, com 1.200. Interlagos, reporte visual com campo 1, vertical rotatório. Volou. 9189, autorizado final do procedimento LS3, 242, metais, informe estabilizado. Avião 89 com 800. 189, povo autorizado, pistola 0, já toma 50 graus, 109. Povo autorizado, voo rádio. Reporte visual com pistola 7. Salvador, cardeal, boa tarde, Papatão Whisky Kilo Zulu. Papatão Whisky Kilo Zulu, boa tarde, ajuste no 08, vento 160 graus, 109, mantém aproximação, reporte visual com campo. 7 Kilo Zulu. Quilo Zulu, traque do avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 160 graus, 109. Quilo Zulu. Portugal 022, clear to line up and take off, runway 10, wind 160 degrees at 10 knots. Frequency 10, oficial 0. Patango Whisky Kilo Zulu no solo 36, confirma o local de estacionamento? Autorizado, estouro backtrack, taxia pista.